começar! Quero começar assim, ó. Assim, desse jeitinho pras gatas que hoje são aqui na Vila de Pernambuco. A carroça chegou! Alô, DJ Dom Máximo. Alô! Bora dançar, meu amor! Tô curtindo as melhores na carroça da saudade. A carroça da saudade, a nobreza que eu já desconfiava dos seus sentimentos. Você já não me olha como antigamente. A nossa relação está se esgotando. Você me demonstrava uma coisa antes. Agora vi você mudou até bastante. Eu não aguento mais essa situação. Pega, Radinho! Decidi de uma vez deixar meu coração. Eu sei. E aí, Marcelo, tudo ok? Eu vou perguntar. Oba! Ou ela ou eu. Escolhe de uma vez, não tente me prender. Você que fez errado tentando esconder. Que ficava com ela e ficava com ele. A carroça da saudade. Você perdeu a mulher que te amava e sem perceber. O amor que eu procurava você não me deu. Meu amigo DJ Renan. Já estou cansado. Renan Lima, Lili, Giovanni, o rei aí. Bet Game de Santa Isabel. Essa pessoa que está chegando aqui no bar. E aí, menina veneno? Sei que ela é. O quê? O meu ex está ficando com essa mulher. Meu Deus! Garçom, bota-lhe a mesa lá do lado dela. Que eu vou desabafar. Já bebi todas mesmo. Que rocha mesmo, filha? E todos os segredos dele eu vou contar. Então conta! Precisa saber. Ele não. Toda a galera de Tacajós aqui em peso, aqui na festa da Chita. Este homem, meu Deus do céu. E aí? Preciso avisar que ela corre perigo. Doeta? E mais cedo ou mais tarde vai fazer com ela o que fez comigo. Então te apresenta aí. Prazer, eu sou a ex do seu atual. Seu parceiro Johnny, Johnny Guarda Municipal de Santa Isabel. E me traía com você. Alô, 007. Maravilha de Pernambuco. Eu tô virado já com os três. Bebendo que eu jamais bebi. Vou falar o que eu nunca falei. DJ André Boy, DJ Arthur e toda a galera do Terceiro Light. Eu sou. E a equipe Achatora. Ontem foi a despedida da balada dessa vila de solteiro. Moleque! Consegui. DJ Tom. Tem meus planos do que eu tava procurando. E a galera aí do Monte Alegre, um abraço! Você. Se quer cinema, eu sou par perfeito. Quer curtir balada, já vi. E esse mega stop! Vou ficar em casa amando o dia inteiro. Dividir com... DJ Tom Máximo Veste! R.A. Boutique! 2, 3, 4, quando você quiser. E a partir de hoje, eu sou um homem de uma só mulher. Zero, zero, meu amigo cabeludo aí, os caramelo, Marcela,

Alegria em diversão. Sucesso em a carroça da saudade. Não, não. E aí, amor? Meu amor, não vá sem mim. Eu te dia 8 aí de julho, tradicional festa aí do Santa Maria. Por aí, Teua com Super Pop Live e a carreta X8. Comitiva aí do Pirinho, do Pirinho, do Pá do Clube. Apolo, balança a cabeça, nem lê a mensagem. DJ Apolo. Por que tu não fala? Eu preciso. Tu é mudo? Quero tê-lo aqui perto de mim. Eu não vou desistir de nos dois. Toma uma dose ali pra te despertar. Eu me entreguei demais. Oba! Eu me entreguei demais. DJ Apolo. Você marcou meu destino. Você marcou tudo em mim. Olha, faça tudo mais, não vá. Manda 007. É, não é, filha? É, já tá ficando chato, né? E a galera GDM lá de Bujaru! Prepara que eu já tô me preparando. Alô! E enquanto você tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que dói em mim doer, se em você. Vai deixar! Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já foi embora. Manda 007. Devagar, garota louca. És tão ambiciosa para uma jovem. Mas se você é tão esperta, diga por que com medo está. Opa! Cadê o fogo? Por que tanta pressa? É melhor aproveitar antes que você pega. Você tem muito o que fazer em poucas horas antes do dia acabar. Você não sabe quando está certo. Você tem que entender que amores vem e vai. Eu sei, fica porque lá fora agora vai chover. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Devagar, devagar! Devagar, você está indo bem. O que você vai ser quando você crescer? Embora seja tão romântico, não tem. Toda a família toda em vida aqui na frente. Um abraço pra vocês! É tão ruim a vida que você leva, mas presta atenção. E é, Cabo Valdo, vai namorar, meu irmão. Tenha tarde com esse erro, você vai pagar. Meu parceiro Cabo Valdo está aqui com a gente. Um abraço pra você, ele que veio curtir a carroça, veio romper fronteiras. Isso aqui é o lado do Franginha. Um abraço, Cabo! Sonhos se realizarão. Bora, Tom! Quando você verá. O seu tempo vai chegar. Devagar, vem. Devagar, vai. Vem devagar, vem. Qual é o homem que tá com o grande amor da sua vida? Levanta a mãozinha pra cima aí pra mim. Qual é o homem que nunca traiu a sua esposa? Que nunca traiu a sua namorada? Levanta a mãozinha pra cima aí. Eu quero pedir só pra esses homens sinceros aí. Fala assim pra sua namorada. Passou a esposa, assim. E agora fala que me ama. Uhul! E agora que não tem mais nada. Fala aí, meu irmão. Diz que morre de amor por mim. De som máximo. Agora! Isso, meu irmão, dá um beijo na boca dela aí! Depois de ter chorado rios. Ah, não tem, filha? Depois de ter. Calma que já já vai clarear. Agora, por fim, vai saber que um dia eu bebi asas livres. Como dizer que não, que nunca me fez nada. Depois de tanta dor que causou pro meu coração, eu quis até morrer depois que foi embora. E volta tão tranquila depois que já não tem mais amor. E sim, você ficou mais frio, meu inverno parecia frio eterno. E você? Você é minha dor. E agora? E agora? Depois de tanto ter sofrido, agora por fim vai saber que um dia eu vivi. Volte pra mim, por favor, eu estou te esperando. Não importa, eu sou mesmo assim. Mas por favor, volte pra mim. A carroça. Meu amor, sem você eu não vivo um segundo. Como é que é? Nesse instante o amor se transforma profundo. E sem você só penso em morrer. Oh! Minha loucura é uma coisa tão... Meu amigo Marquinho! Está aqui com a gente, um abraço do Tom, viu, garoto? Sem saber o que vai ser de mim. Aqui com a gente, um abraço, viu, Zecão? Ele invade o meu coração, aumentando o prazer de tanta beleza. Volte pra mim, por favor, eu estou te implorando. Tô mentindo, estou é chorando. Mas, por favor, volte pra mim. Volte pra mim. Eu vou encontrar mais fácil na vida o amor no infinito. Uhul! E aonde ela for? E aí? Por favor, meu amor, aonde ela está? Conte logo uma história. DJ Tom. Desbicha um papo legal, informal. Isso é uma praça mora. Eu quero é sempre mais. Esse amor, esse espaço infinito está indo longe demais. E bem mais rápido do que meu próprio grito. Eu quero é sempre mais. Esse amor, esse espaço infinito está indo longe demais. E bem mais rápido. Meu amigo Rogério! Do que meu próprio grito. Ele por aqui! Um grande abraço aqui do Tom, viu, garoto? É um Lorde, na verdade, né? É. Minha amiga Thay! Cadê a dancinha? Ai, ai, ai, ai, ai! Cadê a dancinha? Eu vou encontrar. Atenção, Vera, aqui com o Paturi. Do amor do infinito. Aqui atrás. E aonde ela for, Oi. Por favor, meu amor, aonde ela está? Conte logo uma história. Desbicho um papo. Essa aí é a galera lá do Jurunas. E são aqui também curtindo a festa. Praça agora. Chita, um abraço. Sempre mais. Esse amor nesse espaço infinito está indo longe demais. E bem mais rápido do que meu próprio grito. Eu quero é sempre mais. Esse amor nesse espaço infinito está indo longe demais. E bem mais alô! Do que meu próprio grito. Penso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. Bora dançar, meu irmão! É a carroça! Haja coração pra suportar tanta dor provocada por paixão. A carroça da saudade. Penso em você, meu amor, toda hora. Meu parceiro grandalhão, Daniel! Porque sem aqui também com a gente, só na mania. Já tá percurando, né? Dando aquele balão, pode crer. Você me invadiu. Ah, o homem do balão original tá ali, ó. No mundo do amor. Meu Deus. Por você. Oh! Não esquento bem, pois sei que vou te faltar. E voltarás para mim. Tá gravando? Para ti. Então grava, vem mamando, vem mamando, vem mamando, vem! No frio sou uma chama viva, ardente o teu calor. O teu calor. Olha, gente, já temos aqui CD à venda da primeira parte do Tubarão. Já temos também a venda do CD da segunda parte do Toninho. E também a gente tem aqui da terceira parte do Elton Franginha. Você encontra aqui ao lado ou ali no House Mix. CD da nossa festa. Aqui da festa da Chita. E a saudade é com Tom! Isso em você. Monte Alegre já dançando, meu irmão! Eu não... Bora, é muito gelo, papai! Eu só quero é te amar. Eu te amo. Bora, Gideco! O homem pra no super choque. Vem me dar o seu calor. Pra mim não ter que chorar. Máximo. Vem me dar o seu calor. Ainda sinto o seu sabor. Não posso esquecer. E falar em Monte Alegre, tá chegando a festa deles aí. Prazer. A tradição continua, né, papai? A gente fez amor. E esse ano é com Sideral Digital, pode crer. Vou dar um balão por lá. Amor vai entender. Eu não vivo sem você. DJ Renan! Lá de Santa Isabel, ele tá afim do alô! Alô! Vem me dar o seu calor. Ainda sinto seu sabor. Eu não posso esquecer. Meu patrão Sena! Que prazer. Quando a gente fez amor. Amigo Sena, gente boa. Ele falou, tô, não é fresca. Mete até o toco, meu irmão. Búfalo do Marajó. Toda vez que penso que você já me esqueceu. Cena, cadê a patroa? Do que fui eu, seu antigo e grande amor. Cara, tu não vai dar nenhuma beliscada. Meu coração de alegria então sorri, pois não esquece de ti, meu amor, minha paixão. Meu violão me convida pra tocar. O homem do Toshi tá na área. Começo a dedilhar. É. E buscar inspiração. Nessa pode ficar aí. Canção, sei que você vai lembrar. Tô mandando. E quem sabe até. Falaram que tu chora, tá aí. Chora só de emoção. É, ainda me lembro. Ainda me lembro que você me adorava. E a noite me beijar. O negão do Face. Antes de dormir. Alô! Eu era louco por você e não sabia que você pudesse um dia dizer adeus e partir. Meu amigo Talisson do Búfalo! A galera está aqui com a gente, o Cristiano e o Fabrício. A pressão do animal mais poderoso do planeta. Ainda me lembro que você me adorava e à noite me beijava até antes de dormir. Eu era louco por você e não sabia que você pudesse. Aí, toca mais uma na carroça. Bora recordar a Vila de Pernambuco. Sonho com você um dia pertinho de mim. Alô. Quando se ama alguém, não é bem fácil controlar. Galera aí do Ultra Choque, lá no Fortaleza, tá na área. Como esse amor fica, mil e uma noite intermináveis a se amar. Dentro do meu quarto, na minha cama, fico só. Pensamentos vão e voltam e me fazem sofrer. Quando durmo sonho com você a me dizer que vai embora para nunca mais aparecer. Tu grita, eu grito, não grita, não grita, não grita, não, não se faz. GDM, Dilma Cajuba, Giovan, Júlio, José, Geise, Edivaldo, de Bujaru e todo mundo aqui. Quando se ama alguém, não é bem fácil controlar a vontade de querer. Como esse amor fica? E a saudade é mil e uma noite terminada. alma fica o sol. Pensamentos vão e voltam e me fazem sofrer. Quando durmo, DJ André, DJ André Boy, DJ Arthur dizer, e a galera do Tração Light Boy, a equipe Rachadores. Nunca mais aparece. Grita a cena. Eu grito. Comitiva, abraço! Não! Aline de Tom! Toca mais uma na carroça! Não! Mais uma pra você recordar! DJ Tom! Eu que sempre andei. Como um peregrino, me diz aí. Vivia no escuro, sempre sem futuro. Hoje encontrei. Opa! A felicidade. Calma, Serginha, daqui a pouquinho. E com tanta luta, tanto dissabor, eu caí mil vezes. Alguém me levantou. Esperei a sorte com felicidade. E você que grita: alô! Tá faltando pão. Não perca a esperança do seu coração. E você que chora. Seu coração. Vila de Pernambuco recebendo a carroça. E a saudade tá rolando com o homem do alô. Já já tem o show. E no mundo triste, a pressão vai rolar, meu irmão. Em que eu vivi e desesperei, quase que morri. Esperei o dia da felicidade. E você que grita, tá faltando pão. Não perca a esperança do seu coração. E a galera do Monte Alegre. E você que chora. Recordando a carroça da saudade. Do Búfalo do Marajó. Comandada por quem entende do assunto. Alô, alô, DJ Tom Máximo. Alô, se é saudade que tu queria, tá aí. Alô, olha nos olhos de uma paraguaia. Eu senti o amor nascer dentro de mim. Um abraço aí a Carol, Milena. E num gesto sim. Maiara, Hugo, parceiro aí do copo. Um abraço do Tom. E aí? Eu percebi que o amor estava bem junto a mim. Meu grande amor, não te esqueci. E nesta carta eu te confesso o quanto eu te amo, Paraguaia. Nem e a galera aí do Sabotagem também. Daquele olhar que me fez tremer na noite em que te vi, Paraguaia. A saudade que eu sinto é tão grande que a noite já nem posso mais dormir. E é por isso que te escrevo novamente. A gente tocando um pouquinho pros velhos guarda que dão valor. Não. Já já aquela pressão aí pros novinhos. Oi! Giovanni, Renan, Aline. Um abraço. Paraguaia. Saudade, Apolo, saudade. Meu grande amor, não te esqueci. E nesta carta eu te confesso o quanto eu te amo. Amigo Toninho aí no Porto da Balsa. Nem mesmo tempo na manha fez-me esquecer o fundão da festa que me fez tremer na noite em que te vi, Paraguaia. Logo pelo Corinthians. A saudade que eu sinto é tão grande. E no Leste tá pra ali, rapaz. Alguma coisa do que aí? Contrato, né? Por isso que te escrevo novamente. Aí, DJ Tom, toca mais uma na carroça. Mais uma. Do meu pai, filho, você não se iluda, a vida é sofrer. Tudo que sobe da vida no chão também cai. Isso é verdade, ouviu? Para que exista vitória, alguém tem que perder. Tudo que sobe cai. Mas em tudo que eu ouvi, eu não dei com a cara no mundo e me machuquei. Essa semana começa o meu. Tudo que eu ouvi. A minha taberna lá em casa. Acreditei. Dei com a cara no mundo e me machuquei. Marcelo vai começar a alugar o telão. E hoje eu dou ao seu filho. Pantera vai virar mototáxi. Conselhos que nunca segui. Como franjinha moleque de rua, olho, vai vender picolé. Sente como eu me senti, o dono de tubarão é cozinheiro. Até trabalhar no restaurante. Machucar, lanche então na Tubar Lanche, o nome do lanche. O Tony Ra, meu Deus. Esse coitado. Por isso que ele tá preocupado. Vai lá pro ver o peso. Ladrão. Hoje eu ainda me lembro que ouvi do meu pai. Filho, você não se iluda, a vida é sofrer. Toda equipe aí, equipe Manos da Saudade, estão aqui também com a gente, obrigado pelo carinho, viu? Para que exista vitória, alguém tem que perder. Mas em tudo que eu ouvi, eu não acreditei. Dei com a cara no mundo e me machuquei. Mas em tudo que eu ouvi, eu não acreditei. Dei com a cara no mundo e me machuquei. E hoje eu dou ao seu filho conselhos que nunca segui. E ele me olhando no... Um abraço aí também, um beijo aí. A primeira dama presente, a Mari Preto e o Preto lá de Santa Isabel, curtindo a carroça. Se marcar, sempre um abraço. E então nas palavras que eu disse, mas... A festa da Chita. A carroça da saudade chegou. Chegou na Vila de Pernambuco! Alô! Bora fazer o caqueado, caqueado! Bora fazer o caqueado! Dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance Tom, acaba com a tua frescura. Bota logo um merengue, um pai d'égua daqueles que eu quero pegar a minha dama e sair varrendo no salão. Calma, papudinho. Não te afoba que vai tocar o teu merengue. Não te afoba aí. DJ Tom Máximo, arrebenta, meu filho, você é demais. Deixa comigo! É só para ti. Vai, vai! Cadê o Papudinho? Cadê o Papudinho? Meus amigos, aqui é o Papudinho, DJ Tom. Oi, Papudinho. Tu tá demais, hein? Deixa comigo então, Papudinho. Meus amigos, aqui é o Papudinho. Eu tô muito feliz aqui na Carroça da Saudade com o DJ Tom. DJ Tom, vai pra cima, meu filho. Bora, Vila de Pernambuco! Quarteto se forma aqui e a gente vai fazer o show Marajoara. Bora, velha guarda. Um abraço aí a Cíntia, o Induzílio Reis, lateral aí respeitado aí, breve vai estar no Rio de Janeiro, pode crer. Porque yo no sé what they want to dance all day. Señor Dow, mi amor, yeah, yeah, yeah, yeah. Your music is good, good, good. Baila to the rumba. E aí, equipe Caça Farra, Brasílio, João Marlon, Murilo, Vinícius, Jean, Gerson e o Alan do Itaú. Da saudade, a aparelhagem que faz parte da cultura marajoara. Bora dançar o brega, bora dançar o brega, bora dançar aquele brega, aquele brega. Deixa eu soltar minha guitarra aqui pra galera, ó. E vai dançando no bregão, vai dançando no bregão, vai dançando no bregão, e vai dançando, vai puxando a gatilha, vai dançando, vai dançando. Fala aí, Juninho! Aine de cu! E aí, Juninho de Curuçá! Tô gostando de ver, botando uma galera pra dançar! Deixa eu passar a galera dançar, Juninho! Vamos nessa, DJ Tom! Bora pra cima! Também seguirei ainda Sérgio Marquinhos e toda a família, tudo bem-vindo! Era isso que vocês queriam, é! Bora! Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Bora, meu amor! Meu amor, vamos nos encontrar. E os mano da saudade! Uma passarela da BR-316. Lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Libera, libera, libera! Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita? Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. Comigo! Comigo ela não quer, não quer, não quer, não quer. De jeito nenhum, e ainda diz que é mais assim. Aplica. O que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita? E vai dançando, e vai dançando, e vai dançando! DJ Tom, botando todo mundo pra dançar. Bora dançar, Vila de Pernambuco! E vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai mexer! E mexe, mexe, mexe, mexe, vai dançando, vai dançando, assim, na carroça da saudade! E vai dançando, vai mexendo, vai dançando! É a festa da Chita! E vai dançando na carroça, vai dançando, vai dançando, vai! E vai dançando! One, two, three! One, two, three! Tira aí! Tom Máximo. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. E aí, meu amor? O meu amor, dá meu carinho pra ela. DJ Tom Máximo. O meu calor, a carroça. Vou dar todinho pra ela. Só pra ela. Só pra ela. Só pra ela. Ladies and gentlemen. É só dela. É só dela. Só pra ela. Só pra ela. Fala, Marquinho! Um abraço pra você, toda a galera aí do Super Choque. Fica sempre a me olhar. Uhul! Eu quero falar com ela. Eu preciso. Já já tem um show. O meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor. Hoje é no Balneário, quilômetro 10. Curtida aí, carretinha. Só pra ela, é só dela. Chupi Saldi e o Aiga Sonoro de Concórdia. Só pra ela, é só dela, é só dela. Esse é o nosso brega. Tira aí, Tom! Sacudir e agitar. Dançando sem parar. Balança o corpinho. Vai pra frente e vai pra trás. Eu vou te levar. O ritmo é quente, a noite é curtição. Tem pacudinho, vagabundo e ladrão. E os loucos pelo Corinthians. De todo lugar, o nosso brega. Agora vamos dançar. Esfrega, balança e vem e vai. Eu vou te levar. Pra frente, pra trás, é bom demais. Dançando sem moreninha, ô lourinha, eu vou te levar no embalo desse som. Alô, garçom, não deixa o copo secar. Já tem um show. Vem, vem balançar, vem sacudir e agitar, dançando sem parar. Balança o corpinho, vai pra frente e vai pra trás. Eu vou te levar. O ritmo é quente, a noite é curtição. Tem papudinho. Poxa, abraço aí também, o Jean. Tem muita gente chegando de todo lugar. O nosso brega, agora vamos dançar. E a Gisele. Pega, abraço aqui do Tom. Vem e vai. Vou te levar pra frente, pra trás, é bom demais. Dançando sem parar, moreninha ou lourinha, eu vou te levar no embalo desse som. Alô, garçom, não deixa o copo secar. A carroça. Beijo como seu de amor faz entorpecer. Era essa, né? Tum! Está contigo assim. Beija! Beija seu corpo sobre o meu. O amor que eu tenho é todo seu. Agora eu quero é mais. Te possuir de. Entre quatro paredes! Entre quatro paredes, tudo pode acontecer. É muita loucura. Meu bem, só eu e você. Esse entra e sai. Esse entra e sai de amor. Bora, Paulinha! Mexe, remexe esse corpo quente. Nosso prazer é esse amor ardente. Nesse entra e sai. Nosso entra e sai de olha, amor. Gente, temos copo, chapéu, já venda. Esse corpo quente. Cadê? Acabou? É esse amor ardente. Nesse entra e sai. Tá rebarbado, né? Nosso entra e sai de amor. Como é que é? Banda Talismã, do jeito que você gosta. Que legal. Mas que legal. E aí, Marcelo, como é que tá aí? Me conhecer. Agora te desejo felicidades. É de coração, é pura verdade. Já tudo certo? Jude aí a carroça. Também. É, meu irmão, já tá quase tudo certo. A carroça de volta e Jude aí. Era tão gostoso, tão lindo seu jeitinho. Era carinhoso quando só você chamava o meu nome pela cor. Uma organização do Emerson Bramonte, Atriz Leste, Faro e o Tarta. Gente boa. Que a família dela não se envolva com romance a dois. Só posso te dizer que já estou legal. Já caiu 100 aqui no bolso. E essa mina, meu amor, não pode ser você. Marcelo Sabá, stop. Baby, baby. DJ. Só lembranças de um grande amor. Baby, baby.